Veja que bela vista, igual a um cartão postal. Você o mandaria para alguém, não é? Para algum idoso ou alguém num hospício. Uma vista assim alegraria qualquer um. Aqui, pega essa tocha. Um aviso flamejante para iluminar o caminho através do escuro profundo. Que porra a gente está fazendo aqui em cima? Tô fudido da cabeça, cara. Não posso fazer isso, não consigo, tô quase me cagando. Não tem jeito ou maneira de eu me jogar daqui. Eu não quero fazer mágica, vamos só descer. Você não vai morrer. É jovem e com a vida inteira pela frente. Olhe para isso, Dani. Olhe para a cidade e para o mundo em seu desfile orgulhoso, como um baú de joias aberto só para você. Ele vai te oferecer tudo o que você já quis. Mas são apenas imagens em outdoors. Carros dos sonhos, mulheres dos sonhos, casas dos sonhos. Agora é hora de acordar e dizer tchau. Adeus, Dani. Você nunca confiou em ninguém em tua vida antes. Confie em mim. Pule para fora do sonho. Confie em mim, pule. Me dê teu braço. O velho e pobre Tom te guiará. Não, me larga. Você vai me matar. Ah, caralho, eu... Pula. Nothing gets me down. Merda. You got it tough. Merda. Merda. I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You got to roll, roll, roll with the punches to get to what's real. Hey! Oh, can't you see I'm sitting here on top of my back against the record machine? I ain't do what's it you see. How can't you see what I mean? I might just well jump. Go ahead, jump. I might just well jump. Opa, aqui é o Pensador Louco e não há nada mais anarquista do que ficar jogando frisbee num parque de tarde. E aqui é Maurício Ramos, eu do lado de um cesto de bolas fico invisível. Muito bem, senhor Evaristo Ramos, estamos aqui de volta para falar de Cômicos Invisíveis, a obra seminal de Grant Morrison, parte desenhada por Steve Yeow. E estamos agora, mesmo depois de todo o tempo que demorou, na terceira, quarta edição. Minto. Para começar, para situar o ouvinte, ou a ouvinte que por acaso pegou este bonde de podcast imparável andando, senhor Evaristo Ramos, o senhor gostaria de dizer o que é Invisíveis e em que ponto da história a gente está? Invisíveis trata sobre um jovem delinquente britânico, saudável, né? Como diria Caneda, um delinquente saudável, que depois de aprontar muitas confusões, acaba indo parar num reformatório muito de suspeito, né? Chamado La Harmonia. E lá ele tem contato com King Mob, um sujeito aí que usa uma roupa bem discreta, né? Uma máscara e uma jaqueta discreta. Uma roupa discreta, linda, cara. Muito discreta. E ele descobre, pelo menos não agora, mas um pouco mais na frente, ele vai descobrir a existência dos Invisíveis, um grupo de anarquistas, né? Um grupo de anarquistas que luta... É, anarco-guerrilheiros. É, que luta de formas não tão convencionais assim contra pessoas que são... Como que eu posso chamar essas pessoas, cara? Sabe o 8 de janeiro lá em Brasília? Pessoas assim... A luta contra essas pessoas, sim, sim, exatamente. Sim, luta contra essas pessoas. É que deu uma engasgada rápida no meu fone aqui, eu perdi essa parte. Mas, com você a gente nunca sabe, né? Bom, é que o pensador às vezes confunde certas brincadeiras minhas, né, com realidade. É a idade, eu não tenho. Minhas capacidades cognitivas não são mais as mesmas. Acontece com todo mundo que é velho. Então, dito isto, o King Mob deixa ele para trás, porque eu esqueci de mencionar, mas ele, Danny McGowan, é um moleque muito arrogante, metido a merda, né? Chato pra cacete, como todo adolescente. E a única coisa que ele realmente gosta é carros e explosões. É as paixões dele. Sim, porque, convenhamos, em buceta ele não relou nunca na vida até esse ponto. É, porque se tivesse, ele não era desse jeito. Ou talvez fosse, né? De repente... Talvez fosse. De repente ele não é uma pessoa mentalmente saudável, né? E aí ele é amparado pelo velho Tom Bagley, E o velho vai ser ali a figura paterna dele, que ele nunca teve na vida, e que tá ensinando pra ele os caminhos da magia, né, pessoal? Ah, é, na verdade ele é aquele tipo de papel padrão que todo adolescente deveria ter, o cara que te guia, te mostra como é que a vida funciona, te oferece drogas, te faz viver como um mendigo na rua. É. Ou seja, aquilo que todo adolescente espera de um papel de pai, né? Exatamente. E agora estamos chegando ali na... Atualmente estamos chegando no ápice do aprendizado do Danny com o Tom. No capítulo passado ele mostrou pra ele ali um pouco sobre o mundo mágico, né? Deixou o moleque todo pimposo aí, com os olhos brilhando e querendo fazer magia, todo como se fosse Harry Potter. E agora nós estamos chegando na parte final, em que ele fala basicamente... Não vou dar spoiler não, a gente vai descobrir agora aí. É, se bem que a frase, a gente tá na terceira parte da mini-saga dentro dos Invisíveis. Como é que é? Pra baixo e pra fora, no céu e no inferno? Na pior entre o céu e o inferno. Na pior entre o céu e o inferno, é a parte 3 disso. Exatamente. Ele terminou a parte 2, foi o último episódio que a gente fez, falando que eles teriam que fazer uma coisa. E começa agora. Mas então, chega, como o Evaristo disse, sem spoilers, vamos começar analisando esta capa. É, de quem é esta capa, senhor Evaristo Ramos, e o que ela mostra? Assim, que eu achei essa capa muito forte. A arte é do Sam Phillips. Eu acho que a arte passada também era dele, né? Também era dele, sim. É, o fundo dela parece aquela... É uma plaqueta daquelas que fica naqueles microscópios. Placa de Petri, isso, sim. Isso, placa de Petri da vida. É, na verdade, ele parece uma gota de sangue numa placa de Petri, ao mesmo tempo que ela parece... aquela redoma vermelha, aquele círculo vermelho do contato alienígena que eles chamam de Barbelis, que a gente só vai ver meio que lá pra frente da história, mas já aparece aqui porque o Morrison tem dessas, né? É, meio que ele deixa linhas aí o que vai rolar com o moleque, né? Ele vai ter um contato com ele, mas não, depois não mostra mais nada, né? Pelo menos não agora. Uhum. E aí... Esse é o fundo, e em primeiro plano ali, bem grande, a gente tem um rosto do Danny e cheio de tubo, alguns tubos, parece encanamento, né? Parece um encanamento. Dentro da boca dele, alguns ali perto da bochecha. Mantendo a boca dele aberta e introduzindo, a pele dele tá um cinza azulado, isso, um azul acinzentado, como você precisa ver. Mas parece que o mecanismo está injetando algum tipo de luz dentro da boca, da cabeça dele, assim. Isso me lembrou também, porque abaixo do queixo dele, continua, ele se desdobra num maquinário mais complexo, parece que tem um tubo de esgoto saindo da garganta dele. O que no caso do Danny parece muito algo que ele faria. Parece que está limpando. Mas ele, né? Parece que estão limpando ele. Ao mesmo tempo que parece que está drenando o esgoto de dentro do corpo dele, também parece uma espécie de traqueostomia, né? Quando o cara não consegue respirar, eles abrem um buraco no pescoço pra deixar a pessoa respirar por ali. Mas pode ser uma limpeza também. E os olhos do Danny estão abertos numa expressão de medo, de horror, e tá saindo uma fumaça azul dos olhos dele. Sabe o que me lembra essa capa? Essa capa que sempre que eu vejo ela me lembra aquela cena do trecho do Fahrenheit 451, do livro, em que os caras estão fazendo a limpeza lá na esposa do Montague. Sim, sim, sim. E me lembra também, você matou a pau, eu não teria me lembrado disso agora, porque de olhar para essa capa, ela me lembra imediatamente de uma cena de Laranja Mecânica. Só que o Malcolm McDowell tá preso na cadeira também, mas ao invés de ser a boca dele que tá sendo mantida aberta por uma máquina, são os olhos. E aqui é a boca, mas me lembrou bastante disso também. Também me lembra o clipe do Gorillaz, deve. Clipe que a Lula está dançando e tem um cara, um cabeçudo atrás lá com vários perecutecos na cabeça dele. É, as capas, não que as histórias não sejam boas em si e as artes internas não sejam, mas as capas de Invisíveis são sempre maravilhosas. Vamos virar então a primeira página e seguir com isso? Vamos. Virando a página, primeira página oficialmente da história, a gente tem um painel único com o Tom e o Danny num carro tranquilamente roubado, que tá... Só não vou dizer que seja um Porsche, porque não mostra eles atropelando ninguém, porque agora virou moda atropelar gente no Porsche, né? Principalmente no Brasil. Mas num carro caro, obviamente roubado, em alta velocidade, tanto o Danny quanto o Tom estão sorrindo lá dentro, e embaixo nós temos o título e os créditos dizendo Aqui pra mim aparece pra baixo, pra fora, no céu, inferno, parte 3. No teu é diferente. Tem Grant Morrison, escritor. Steve Yeow como artista. E cores de Daniel Vozzo e tradução de Sam Hart. Claramente não deve ser o teu tradutor, porque você tem uma edição com a tradução diferente. Sabe que esse Sam Hart aí é o artista brasileiro? Olha, como o nome dele tá na mesma... no mesmo péssimo scan que eu tô lendo aqui, pode ser assim. Normalmente, quando os caras fazem o scan, eles fazem o scan à força, assim, eles colocam os nomes mais nítidos, assim, e aqui tá bem ruinzinho. Acho que desenhou Atômica lá, né? Que virou filme. Sim. Tá, virando a página, Evaristo, segue daí. O que está acontecendo agora? Virando a página, quero salientar que eu gosto muito do fio narrativo dessa página aqui, que a gente vê no primeiro painel tem um frisbee, né? É frisbee, pensador? É frisbee de frisbee isso aqui? É um frisbee. Um frisbee sendo arremessado, tem o carro que a gente viu na página anterior do que tá o Danny e o Tom, tá estacionado ali perto de uma árvore sem folhas. No painel seguinte a gente vê uma torre, né? E o frisbee voando alto. E descendo a gente vê o Danny ali pegando, todo animado, né? Totalmente, um Danny totalmente diferente do que a gente viu em capítulos anteriores, né? Esse aqui tá sorridente, parece saudável. Ele tá criança, né? Não fisicamente, assim. É o mesmo Danny insuportável que a gente aprende a amar aos poucos. Mas ele tá despreocupado, ele não tem reputação a manter. Ele tá brincando de frisbee com o papai. Acho que é uma coisa que ele nunca teve na vida. Sim. E aí ele pega e arremessa pro Tom, né? Que o Tom fala, muito fácil. Pega o mosquito pela asa e arranca. E arranco música do bico dos pássaros. Também sei pegar gripes, mas quem se importa? Excelente. Pô, é muito legal ver o Danny se soltando assim. Ele já tinha dado ideias de que ele queria se soltar em outros episódios, principalmente quando eles estão lá no, naquela estação de metrô abandonada, que ele fala, pô, aqui é limpo, quente, seco, a gente podia morar aqui. É, cara. E tem a questão, assim, que o Danny é um moleque insuportável, né, cara? Ele é chato pra caralho, revoltado, mas só que tem motivo pra isso, né? A gente vê ali, ele não teve pai, quer dizer, o pai dele abandonou ele, a mãe dele trata ele mal pra caramba, né, cara? É, não é que a mãe dele não o ame, né? Mas a mãe dele é daquela... É uma pessoa que tá ali, ela faz o básico por ele, mas como o moleque é revoltado, ela não tenta entrar no mundo dele, assim, ela... também quer saber de namorar, de se cuidar e falar, não, se esse moleque não quer se ajudar, ele já tá em idade de eu não fazer mais isso por ele. É, eu não vejo a mãe dele necessariamente com maus olhos, mas a gente sabe o quão insuportável o Danny pode ser. E que ela também deve estar de saco cheio, mãe solteira, cuidando e tal. Mas ele realmente nunca teve uma figura paterna, isso é verdade. Tem a questão também de que, logo no começo, aquele professor poderia se tornar essa figura pro Danny. Mas a forma com que ele tentou lidar com ele, se aproximar dele, não foi adequada, pelo menos não pro Danny, né, na vida do Danny. É, talvez não tenha sido adequada pro que o Danny queria como visão de figura paterna ou coisa assim, mas ao mesmo tempo foi adequada, porque a gente vai ver depois aquele professor estava ali exatamente para aumentar, tem isso aí, verdade. De certa forma, a revolta do Danny contra as instituições e tal. Mas o erro do professor... Fica aqui esse alerta aí pra você, ouvinte. O erro do professor foi que, entre linhas, ele quis dizer pro Danny assim, você tem que se amar primeiro. Nunca fale isso pra ninguém. As pessoas odeiam isso. Nunca fale. Nunca fale. Nunca fale. Eu tive uma professora que, quando eu era criança, escreveu no quadro, ela gostava, ela devia ser meio hippie, ela escrevia sempre uns pensamentos estranhos assim no quadro, e uma vez ela escreveu, nunca pense que você não é ninguém no mundo, porque você pode ser o mundo de alguém, ou qualquer outra frasezinha estúpida desse jeito que as pessoas às vezes gostam de colocar. E eu lembro que depois que a aula acabou, ela foi embora, que eu apaguei a parte de baixo assim e deixei, nunca pense que você não é ninguém no mundo, porque a verdade dói. Mas te falar que pelo meu tamanho aí, eu posso facilmente ser o mundo pra alguém, viu? Olha, redondo, nem me fala, cara. Porra, com a barriga que eu tenho, cara, eu tenho um satélite natural orbitando a minha volta aqui. Não vem me falar de barriga, Evaristo. Bora continuar aí. Vamos lá. Bom, virou a página e o Danny, claramente feliz, com um sorriso de moringa na cara dele, fala, mas você não consegue me pegar, não é? Queria ver você tentando correr. Ele tá solto e pimpão no parque, né? Uma página em cinco painéis. falando, olha só você, o Tom fala pra ele, olha só você, cheio de vida, faíscas estalam em você de quando meus fogos já viraram brasas e cinzas. Tem algo que eu devo te contar, Danny. Eu esperava já ter partido a esta altura, mas fiquei com você porque me pediram, um velho amigo me pediu. E enquanto ele tá falando, o Danny tá nem aí, tá dando cambalhotas, fazendo polichinelos. Ele tá tipo ligado no... Não é polichinelo, é estrela, né? Sei, tá ligado no 220 aí, correndo, saltando, dando estrela. Com a quantidade de drogas que eles usaram nas edições anteriores, eu não duvido, né? Mas enquanto isso, o Tom tá sentado num tronco cortado ali, e ele fala, eu fiquei um tempo e agora meu trabalho está feito. Ele fala, vamos marchar para estas festas e feiras e mercados. Pobre Tom, teu berrante está seco. Ele continua, que sonho longo e estranho foi este. Pobre Tom tem frio, não posso mais dançar. Está quase na minha hora de ir. Vejo agora a forma da minha vida. Posso ver seus limites e contornos. E ela parece tão pequena. Olhe essas lindas torres de eletricidade. Isso foi uma coisa, para quem vem acompanhando assim, o Tom... A convocação do Tom foi uma coisa que o King Mob fez pra Edith, né? Uma velha amante do King Mob e de várias outras pessoas, inclusive o Tom. Ela hesita em convocar o Tom pra ser o tutor, o primeiro tutor do Danny, porque o Tom realmente estava velho e tal. E já ficou meio marcado, assim, no subtexto, assim, desde o início, que o Tom ia fazer isso e uma hora ia só, tipo assim... partir para outro estágio, assim, né? Sim, sim. Missão final dele, né? Na Terra. E isso. A última missão, vamos dizer assim. Eu acho bem triste essas falas finais dele dessa página aí. Vai dar aquele pesar porque é um personagem que a gente se afeiçoa rápido, né, cara? Sim, cara. O Tom é a parada mais maravilhosa. Desse primeiro desse início, assim, de Invisíveis, o Tom O'Bell, né, é simplesmente fantástico demais. Eu gosto dele. Esse trecho que ele fala que ele já vê a forma, né, da vida dele, parece tão curta. Dá um Mas é, sabe como é, né? Isso é o tipo de coisa que acontece com gente que já viveu demais, que tá sobrando aí. Tipo o Michel Temer? Tipo o Bolsonaro? Não, primeiro que eu estou falando de seres humanos. Segundo, que ao contrário do Temer, eu estou falando de seres humanos com capacidade de morrer, que não é o caso do Temer. Aquele é vampiro, né? Desculpa. Eu não sei o que ele é, cara. Talvez um lixe, tá ligado? Aqueles feiticeiros mortos-vivos que continuam, apesar do corpo já ter desistido. Lixe, eu não sei, mas um lixo eu tenho certeza. Pois é. No caso deles, a gente nunca sabe, né? Vira a página, Evaristo. O que é que tem na próxima? Na próxima, a gente tem ali a visão de uma torre de... Dessas torres que passam cabos elétricos, né, pessoal? Aquelas grandonas que... E ele fala, um dia, quando não estiver mais aqui... Aqui é o Tom continuando com o monólogo dele. Sim. Um dia, quando não estiver mais aqui, as criaturas que virão depois vão encontrar esse esqueleto de aço marchando por vastos desertos ou pântanos tropicais. Imagine o mistério que serão, assim como nos sonhos megalíticos. Os novos inquilinos da Terra vão questionar se essas torres foram construídas para demarcar rotas de poder desconhecido e esquecido. No outro quadro, a gente continua vendo a mesma torre, só que por um ângulo diferente, né? E o Tom tá abrindo ali um saquinho de algum snackzinho. Aí ele fala, Danny, como diz os irlandeses, I feel a sadness on me. Eu sinto uma tristeza em mim. Na língua deles não se diz estou triste nem estou feliz. Eles entendem algo que os ingleses esqueceram. E aí no painel seguinte ele tá sentado ainda no tronco, né? A gente vê ali umas cervejas, uma latinha de cerveja aberta, ele comendo o salgadinho. E aí ele fala, não somos nós que estamos na tristeza, na felicidade, nem sofrendo. É o idioma que nos ilude, nos encurrala em caixinhas com rodas. E aí o Danny, né, sendo essa pessoa maravilhosa, fala, sabe, cala a boca, hein? Me dá uma batatinha aí. Me dá uma batatinha aí, velho guloso. Se o Danny estivesse em outro universo, ele teria perguntado, ô Tom, de onde é que você tirou essa cerveja, esses snacks, e o Tom diria, que é isso, Danny? É claro que foi do cu, de onde é que você acha? Você tá muito engraçadinho, hein, Danny? Aí no painel seguinte, o Tom continua e fala, vá procurar a sua, você disse que não gosta de bacon defumado. Quem não gosta de bacon defumado tá errado. Falando que esse moleque é errado, cara. No painel final ele continua, não estou brincando quando falo de morte, né? Você está sempre perguntando o que é e o que não é real. Isto é real, entende? Se seguirmos o caminho que temos à frente, iremos aonde quer que ele vá, sem arrependimento. Virando a página que o Danny, que desde do início tá ali todo serelepe, feliz, aqui ele dá uma azedada, né? Ele fala, ó... É, eu acho que ele tava justamente serelepe feliz no início, assim, porque ele não tinha que pensar nessas coisas, ele não tinha responsabilidade pra encarar. Ele tava feliz, ele tava livre, ele tava sendo criança. E agora o Tom deu uma puxada de volta pra terra nele, né? Sim, aí ele fala, ó, você tá ficando morto, só porque você é velho não quer dizer que vai morrer. E ele fala, pelo menos não agora, continua o Danny no painel seguinte. E aqui ele fala uma coisa interessante, o Tom, né? Que eu já vi um trecho parecido com esse naquele livro do Xamã Urbano. Infelizmente eu não li todo ainda, só li um trechinho, né? E ele fala que feiticeiros têm que ser guerreiros, Danny. Não podemos ficar deitados na cama aguardando a morte chegar de gorro e guiso quando menos se espera. Não, nós é que vamos bater na porta da desdita e quando ela abrir, surpresa e sonolenta, pularemos nela. Cadê? Continuando. O Danny aqui, como sempre, na finesse dele, né? Vai se fuder, eu é que não me suicido. Aí o Tom continua, só disse que ele ia mostrar a morte, já lhe ensinei tudo que podia, é hora de eu partir e de você ficar, outros poderão instruí-lo, seu nome na ordem será Jack Frost. Novamente, né, o nome de Jack Frost vindo aqui à tona. Sim, desde o início, que é um, como se fosse uma espécie de totem do Danny. Cada pessoa na vida tem seu próprio totem, e toda vez que ele é mencionado na história, o Danny sempre dá um jeito de fugir, né? Ele fala algo assim, eu não tô na porra da ordem, seja lá o que for, eu não vou me chamar Jack Frost, né? Ele pega o frisbee e fala, nem um milhão de anos, e joga o frisbee longe, assim. Você acha que o meu totem seria Evaristo Van Damme? Não, cara, não. Acho que Evaristo Liefeld, eu sei que seria, caberia melhor em você. E aí, continua. Ou talvez, né? Robiristo. Nossa, é isso, galera. Acabou aqui o Homem dos Invisíveis. A partir de agora, encerrando o programa. Acabou nossa parceria aqui agora. Acabou. E aí na outra página, né? A gente já corta, tem uma transição de cena, né? Que o Danny joga o frisbee pra longe. Isso. E aqui. Aí nós estamos. Eles se mudaram de lugar, né? Eles estão num terreno urbano acabado, tem uma parede de tijolos quebrada ali. Que deve ser uma, pelo menos na época em que esse quadrinho foi produzido, devia ser qualquer esquina de Londres, né? Devia ser assim. É, eu acredito que uma daquelas áreas industriais abandonadas, que nem tem hoje em dia em Detroit, tá ligado? Sim, sim. Que a cidade faliu e tem umas áreas ali que só tem as sobras, os esqueletos do que ficou. É, e aqui o Danny e o Tom estão olhando o carro, né? Como se tivesse... Sim. Olhando alguém que tá prestes a morrer. E o Danny fala, é quase uma pena fazer isso com um carro desse, foi foda demais dirigir. E aí o Danny faz o que ele gosta, né? Que é queimar e as coisas explodindo. E tá com um molotov no carro. Isso. Antes disso ele fala, mas tem um monte por aí se a gente quiser. Essa é a melhor parte. Sim. E aí no terceiro quadro nós temos um desenho de explosão pelo Steve Yau, que eu sempre gosto muito quando ele desenha fumaça. É sempre um negócio assim muito, muito diferente. Assim. Tem um quê de Moebius nas fumaças dele, mas ao mesmo tempo não tem. Assim, é muito, muito diferente. Eu gosto bastante. E aqui no painel seguinte da explosão ele tá pulando, né? Comemorando. Ele fala, cara, eu amo explosão. E o Tom ali fala, você é um rapaz mau, mas fico feliz em tê-lo conhecido. Lá se vai mais bonito o carro de Rio. A melhor coisa, cara. É. Eu vejo isso acontecendo hoje. A gente tá gravando em 11 de março, na noite de 11 de março, e eu estou imaginando essa cena acontecendo com os Teslas, porque é o que está acontecendo no mundo. Sim. Galera tá tacando coquetel Molotov em concessionária da Tesla. Eu imagino um monte de Danes felizes e Tom felizes só explodindo Teslas pelo mundo. Que coisa linda. Aliás, seria um bom momento de trazer atores invisíveis, né? Pra essa galera que tá tocando fogo em carro. Que é o que a gente tá fazendo, né? Vamos torcer aí pra chegar no ouvido da galera certa. Só por favor, não explodam Teslas com os motoristas do Tesla dentro, mas de resto, sim. Do it. Se bem que depende dos certos motoristas aí, merecem. Supostamente, né? Supostamente. Não foi eu que disse isso, não fui eu. Não. Foi o Ivo Evaristo que às vezes paira na gravação. além de minha distante e escurecida cela, ou do profundo abismo do inferno, o louco Tom chegou para ver o mundo de novo, de forma a aliviar seu pobre cérebro insano. Plutão Gargalha e Proserpina está alegre de verem o pobre Tom Oberon nu. Estou pronto agora. A festa se acabou e tudo está bem. Opa, antes do papo seguir adiante, antes ainda de Tom Oberon fazer sua última e derradeira viagem com aquele moleque chato chamado Dane, vamos aqui fazer uma pausa, eu e você. Só uns recadinhos para você respirar da noia que esta história te causa e depois a gente segue adiante. Vamos lá, se você gostou do conteúdo e quer ser um ouvinte invisível, mas ainda assim fazer parte de nossa guerrilha cultural, assine o podcast no teu agregador preferido, estamos em todos, eu acho, e assim como redes sociais, você encontra tudo no Linktree, tanto nos links da postagem quanto no QR Code da capa do episódio. Então vai lá que temos de tudo, menos o cheater que essa merda nos dava enjoo e nós pulamos fora. Mas tem Mastodon, Blue Sky, Instagram, até nosso grupo do Telegram, caso você queira interagir, direto com os doidos e lunáticas que fazem o Teatro Escuro ser o que é. Mas ainda, se você gostou da ideia de jogar frisbee e sonhar com Porsches explodindo, você tem várias maneiras de ajudar o Teatro Escuro a seguir adiante. Daí você pode desde deixar um comentário dizendo o que achou, quais suas partes favoritas e se já dirigiu um carro em alta velocidade em companhia de um velho mendigo mágico. E se você estiver se sentindo caridoso, então dropa umas moedas pra gente que a gente gastará tudo em dorgas que nos faça querer pular a amarelinha. Então você pode mandar o Pix pra pensadorlouco@gmail.com ou pro picpay@pensadorlouco que nós agradecemos demais. E é justamente por isso que é o momento de agradecer os apoiadores deste mês até agora. Eles são os incendiários de Porsche: Estela Pinheiro, do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do blog Sexta-feira Clássica, Marcos Robles, do podcast Esculhamados, e você ouviu estes dois últimos fazendo aquele diálogo fora no início do episódio, e o Robles fazendo agora no início dos recados. Marcos, Sérgio, vocês são foda demais. Mais importante ainda, se você curte HQs, quadrinhos, como quer que chame esta mídia que nós amamos, não deixe de seguir o co-host desta bodega, Evaristo Ramos. Ele é um quadrinista não menos furioso, drogado e batalhador do Pará, e nos links do episódio você poderá segui-lo também em seus trabalhos. Aliás, Evaristo está fazendo commissions perfeitas e muito acessíveis, e você pode falar com ele pelas redes e pedir as tuas. Ele já fez duas para mim, uma do Desafiador e uma de uma montagem do Etrigan com o Hellboy, e ficaram foda demais. E você sabe como o Evaristo é desenhando, né? Ele usa aquela mãozinha dele melhor que muita profissional do sexo de R$50. Então vamos agora voltar para esta edição dos Invisíveis, porque este é um episódio de virada, ao mesmo tempo triste, explosivo, e eu quero chegar logo lá. Vai! Aí, não, antes de terminar, esse capítulo, ele me deixa tão triste, porque sempre que o... Ele é triste. Sempre que o Tom abre a boca, é pra passar ele, galera. Pô, bacana, mas eu tô morrendo, hein? Tô indo, galera. Falou aí. Ele basicamente tá passando... Pro Danny, tudo bem, que tá ali com ele na cena, mas ele tá passando pro leitor. Eu sei que vocês gostaram de mim pra caralho, leitores, mas eu só vou até aqui. Ele fala... Vocês vão ter que gostar de outras coisas. Ele fala, mais uma explosão pra mim, depois chega. Chega de armas, de bombas, de luta, cheguei ao fim de tudo. Brindemos ao fim. Amanhã saltamos. É, porque no, na edição anterior ele termina dizendo que eles vão subir no topo do prédio da Chrysler, é esse mesmo? Confere aí pra mim, Evaristo, se é esse. Que ele fala que eles vão subir no topo do prédio e vão se jogar lá de cima, né? Deixa eu só ver aqui se é, peraí. Cadê? Não, é... Canary Wharf, Torre de Prata. Canary Wharf. É tudo a mesma merda também. É. Foda-se, Canary Wharf. No fim das contas, todos esses prédios gigantes é tudo igual. Né? Prédio de grande corporação é tudo a mesma merda. É uma piroca erguida contra o céu cheia de escravos trabalhando dentro. É só isso. Agora, a gente, mas vai, virando a página... Tem a torre lá. Tá esse prédio, tá a torre, e o Tom tá falando agora, respire fundo. No segundo quadro, a gente vê eles dois em ainda na calçada, ainda no chão, e o Tom tá puxando daquele mofo que ele colheu lá, lá na estação de metrô abandonada. Ele tá dando o cachimbinho aceso pro Danny. Danny tá com o olhinho apertado, a boca apertada. Mais alguns segundos e ele vai ficar com aquela cara de chinês feliz, tá ligado? Aquele olhinho apertado e sorrisão. O Danny puxa e segura ainda, né? Tá isso. Segurando. Como é que era? Acende, puxa, prende, passa. Danny quer cachimbo, Danny quer fazer fumaça. continua. E o Tom fala: deixa a fumaça se derramar no teu cérebro e abrir todas aquelas velhas portas com pinturas descascadas lá dentro. Olha aí. Vai, você ia falar um negócio, eu te interrompi, manda ver. Não, eu disse pra te continuar, hein? Aí ele deu aquela pufada boa, aquela pra ele. Ei, você não vai querer. E o Tom responde: eu não preciso do mofo azul agora, eu tenho maneiras melhores de chegar onde estou indo. Tem um endereço nesse pedaço de papel, eu quero que você guarde no bolso. E quando acabarmos, é aqui que eles estarão esperando por você. E aí muda o quadro, tá pegando eles em plano americano de frente, assim. Eles estão lado a lado, o Danny tá olhando de olho arregalado com aquela expressão de estou tão drogado, tão doido. E o Tom tá olhando pra cima, provavelmente pro prédio, e falando: é um dia bonito pra isso, muito bom, você tá se sentindo bem? E o Danny responde no outro quadro, que é a mesma cena vista de outro ângulo. Eles estão de frente no primeiro quadro, estão de costas no segundo. Estou bem, até que me sinto numa boa. É isso aí, eu tô realmente numa boa. E aí, virando a página, Evaristo. Virando a página, já estão dentro do metrô, né? E aí o Danny tá dando uma de Tom, né? E falando: as máquinas sobre as ruas, clang, clang, rodas ferrugem, escravos girando turbina, derramando sangue, merda que azeitam, pistões e fazem dinheiro. É tudo assim, sem vírgula nenhuma mesmo, ele só tá falando. É, não, escrito na pressão, assim, e, continue. E aí o Tom, aí depois corta ali no painel seguinte, eles estão sentados e as pessoas no metrô todo olhando, né? O Danny falando. Sim. E o Tom disfarçando do lado, né, cara, com o braço cruzado, ele fala assim: drogas, bomba, hoje em dia estão por tudo, no computador, na violência da TV, nos impropérios. Quando tinha a idade dele, nós só tínhamos a vida de uma maçãzinha. Sou responsável, ele faz xixi na calça. Aí o Danny, que nesse painel tá apontando pra janela, né, do quem que tá fora, uhum, do painel, ele fala assim: olha. E aí no painel seguinte a gente vê, em primeiro plano ali, um esgoto aberto, né? É um sumidouro, né? É um sumidouro de esgoto, isso, derramando pras valas um rio de merda, basicamente. Sim. E a gente vê dinheiro, né, cara, ali. É, tem o rio de merda descendo do sumidouro do esgoto ali e o cano saindo, despejando pra vala, e no meio tem um monte de moedas e notas, né? Ele tá falando assim: tá vendo? Construído sobre um lago de sangue, suor e merda, cidade, olha. Me faz lembrar que dinheiro só tem valor porque a gente dá valor a ele, né? A gente acredita que exatamente ele tem valor. Só que se não for isso, ele é mesmo. Ele e bosta essa mesma coisa, né? E também me faz pensar que a Globo copiou esse painel aí quando tava fazendo a matéria sobre a Lava Jato, né? Sério? Eu não sabia. Não. Eu não vejo TV aberta há muito tempo. Tô zoando, mas eles usavam um esgoto, assim, cheio de dinheiro. Agora, no painel seguinte, a gente continua vendo. Ali, a gente vê o Danny e o Tom olhando pra torre, né? Uma torre que tome assim de vista no céu. E aí eles estão no sopé da torre olhando pra cima. É. Aí o Danny ainda tá na viagem dele, né? Ele fala: como é que o céu fica todo estranho daqui? Viu? As cores estão diferentes. E aí o céu tá num tom azulado com amarelo, né? Assim, quase uma aguada ali. E aí o Tom fala: é interferência áurica. A torre foi construída para abalar o fluxo energético da grande linha do dragão. Eu já havia lhe dito. Agora venha. E no painel seguinte, eles estão na frente do elevador, né? Eles dão a ideia assim, que eles passaram pela recepção do prédio cagando e andando pra geral, porque o Tom faz dessas, a gente já viu isso, e chegaram nos elevadores. Aí nesse painel, é meio que ele, pelo menos eu interpreto assim, que ele tá explicando pro Danny como foi que ele conseguiu ficar invisível, que ele fez o Danny ficar invisível, não foi? Aos olhos daquele guarda lá. Sim. Aí ele fala assim: ó, imagine que você fez de fumaça, fumaça azul que se espalha na brisa, um fantasma de fumaça azul. Seja invisível, agora vamos subir. Muito bom. E aí no painel seguinte, na página seguinte? Na página seguinte, num grande painel assim, a gente vê provavelmente uma foto, um rádio ali do. Que nem que o Kirby fazia, né, cara, no quarteto. Isso, sim. A gente já falou dessas fotos em outras edições, acho que na primeira ou na segunda, né? Sim. É como se ele pegasse e dessaturasse uma xerox da cidade e fizesse uma colagem ali, algo assim. É. E aí ele... Bela paisagem. Acho que aqui é o Tom que tá falando, né? É o Tom que tá segurando as tochas, né? É, o Tom... Cada um deles... É, o Tom tá com as duas tochas, realmente. E ele tá também, ele tá falando aqui: bela paisagem. Parece cartão postal. Você mandaria esse cartão pra outra pessoa, não mandaria? Um idoso ou uma pessoa em asilo, uma visita qualquer anima... Uma visita dessas anima qualquer um. Que eu acho que é mais ou menos o que o King Mob fez. Ele tá falando do King Mob, né? Ele fez isso. Sim. Lá. Que ele mandou um cartão postal lá pra mulher que comentou mais cedo. A Edith, sim. Isso. E aí no painel seguinte, o Danny tá todo cagado de medo, né? O efeito foi embora. Ele não tá nem olhando, ele tá com os olhos estampados ali. Aí o Tom tá oferecendo uma tocha pra ele e fala: pega esta tocha, sinalizadores pra marcar o caminho até o grande escuro. O Danny tá apavorado, ele fala, cara, não vai dar, eu tô me cagando aqui, eu não quero magia, vamos descer, tá? O Tom, né, um Tom calmo e sereno, tá até meio triste, né, cara, nesse painel ele, um semblante meio triste, se olhando pro Danny. Sim. E fala, você não vai morrer, você é jovem, tem a vida inteira pela frente, e observe, Danny, observe a cidade e o mundo, orgulhoso como ele só, um baú de joias escancarado, ele há de oferecer tudo que você sempre quis, mas não passará demais nos outdoors, carros, sonhos, mulheres sonhos, casa sonhos. É hora de acordar e dizer adeus. E aí... Nessa parte, a primeira vez que eu li, eu fiquei me lembrando do aquele desenho do Pica-Pau. 100 mil dólares, mulheres, mansões, sim, mulheres. Tá, na página seguinte, eles estão de mãos dadas e cada um segurando uma tocha e atrás deles mostra apenas que parece uma fumaça e o Tom fala pra ele, adeus, Danny. Você nunca confiou em ninguém na tua vida inteira. Confia em mim. Pula pra fora do teu sonho. Confia em mim agora e pule. Confia em mim e me dê tua mão. O pobre Tom te guardará. E o Danny, se cagando todo, tá falando, não, você vai me matar. Merda. No outro quadro, o Tom fala, pule! E o Danny dá um berro e estão os dois caindo. Quatro, linda essa parte, são quatro, na metade pra baixo, são quatro painéis verticais lado a lado. Eles estão pulando juntos, largam as tochas e o Danny tá caindo com a cara de que se cagou até as próximas cinco gerações. Tá com a boca torta do Stallone ali. Muito boa. Virando a página, meio que como se ele saísse de um portal, né, cara? Tem dia que ele caiu num gramado ali, como se ele tivesse saído de um portal, né? Sim, um portal azul, né? Isso, e aí ele sai... rolando ali numa... rolando na grama? Numa grama ali alta, até que ele cai ali, ele chama um caralho, merda, né? Ainda ali, aproveitando... E mais importante, ele caiu sozinho. Sim, caiu sozinho. O Tom já não tá mais e ali. E também, as cores de painel para painel vão mudando, né? O brilho. Sim, o padrão de cores muda totalmente. O brilho. No primeiro ele é azul, aí ali depois a gente vê um amarelado, né, cara? Depois é verde. Sim. Um laranjado. Depois laranja... e vermelho, né? Um tijolo, né? Um carmezinho. Assim, certo. Uma coisa de beterraba. Ele caiu e ele tá olhando pra cima, virando a página agora, Evaristo. O que que rola? Virando a página é uma splash page que é muito bonita, mas se tu te colocar no lugar do Danny, tu não sabe se tu ficaria encantado ou cagado de medo. Tem um globo brilhante flutuando em cima dele, né? Globo vermelho. Isso, sim. Aquele globo... que a gente falou lá da capa, da né? Da capa. E ele tá olhando esse globo flutuando acima dele. É uma splash page bem bonita. A gente vira a página. Uma linda arte. A gente vira a página. O globo tá ocupando uma parte do painel. O Danny já tá... A gente vê ele ali, ele levantando, né? Olhando boca aberta pro globo. No outro painel, a gente vê que ele quer tocar o globo, né? Ele vai com a mão assim. Ele tá cogitando ali. Será que eu encosto ou não? Porque a gente vê alguma coisa colorida e quer tocar. Não tem jeito. Aí... é. E isso sempre ressaltando, de painel para painel, esse globo vai mudando de cor. Vai mudando de cor. Aí no terceiro painel o globo já tá verde e ele só fala, vai se fuder e sai correndo, né? Ele corre, pega uma bicicleta ele que tava ali. Rouba uma bicicleta. Não, é o Danny sendo Danny. Não, ele pegou a bicicleta que tava no chão. Não roubou. Ele libertou a bicicleta que estava ali esperando por ele. Pegou a bicicleta que tava no chão. Tá no chão de largada, não tem dano. Aí montou na bicicleta e saiu a toda, né? A gente percebe que ele tá assustado ainda. Aí virando a página, tem um espantalho, primeiro plano. O Danny tá passando ele de bicicleta. No painel seguinte, o Danny já tá feliz, né? Meio que tá sorrindo ali com o vento na cara dele, batendo na cara dele. A velocidade e o vento na cara, e ele se sente mais... E a gente percebe, não sei se você percebeu, mas o espantalho vira, né? O espantalho que tava olhando, vira na direção dele. Ele vira pra olhar pra ele, sim. E aí ele continua descendo a toda ali numa descida, né, cara? Feliz. Ele abre as pernas e só deixa a bicicleta levar ele. Só que eu não sei tu, mas eu fiquei com a impressão de que todo esse cenário onde ele tá, esse lugar aqui não parece ser a Terra, cara. Parece ser... Não, ele entrou ele realmente cruzou para um outro estado, assim, de tempo, espaço, quiçá consciência. É, até o céu é diferente, né? A gente percebe ali aqueles pontinhos luminosos ali, aquela coloração. Sim. E aí? No penúltimo quadro, quando ele tá passando, tem pontos escuros no céu que eu acho muito parecido com aqueles pontos Kirby. Sim, que sim, o Kirby fazia. Kirby Dot, né? Que eles falam, Kirby Dots. E no último painel, ele parece ter parado, o cabelo dele pelo menos tá pra baixo, sim, de novo, sim, como se ele tivesse freado em algum ponto. Ele tá olhando pra alguma coisa indistinguível nesse painel. Tá na frente dele, né? E... tá na frente dele porque a gente vê o brilho ali na cara. Tá dele. Na frente dele. E virando a página. Virando a página, ele continua parado, né, na bicicleta, olhando, e no painel seguinte, a gente vê, ele tá olhando pra alguma coisa bem brilhante, porque percebe que o brilho tá aumentando, né? Sim, sim. Aí ele fala, caralho, normal, qualquer ser humano ia chamar um caralho também nessa situação. E aí, no terceiro painel, ele já tá chorando, aí ele fala, puta merda, ele tá chorando, cara, a gente vê que tá chorando. Sim, ele tá chorando copiosamente, e no último painel a gente finalmente vê o que ele tá olhando, o que que é aquilo? É um planeta, né, cara? Tem um planeta pequeno, não tão pequeno de você botar no bolso, mas pequeno, assim, do tamanho de uma casa, talvez, com um anel único em volta, como os anéis de Saturno, né? Um planeta vermelho com uma mancha preta na frente tipo, dele. Assim. Tipo eu com um bambolê ao meu redor. O céu todo... excelente. O céu, ele é laranjado, né? Com uma parte ali escura. Tem o anel ao redor dele é verde e vermelho. E o céu todo verdeado, isso, né, cara? Isso, exatamente. Aí o Danny só solta a bicicleta e se ajoelha, né? Pô, irmão. Eu me ajoelharia também, cara. E aí? Já me ajoelhei antes pra quem balançou uma nota de 50 na minha frente, não vou fazer isso pra um planeta? Pode crer. E aí, virando a página, a gente já tá ali no numa cidade qualquer. Eu não sei se ainda é Londres ainda. É, não sabemos onde eles estão, porque eles atravessaram... sei lá quantos lugares, mas parece um lugar pobre na cidade, porque em vez de só arranha-céus no primeiro quadro, a gente vê casas baixas, barracas, tem tipo barraca não de morar, mas aquelas barraquinhas tipo de camelô. Sim. E lixo no chão, e ele tá sozinho no meio de um bando de gente com ninguém olhando pra cara dele. Meio no segundo também. Quadro é um... é, no segundo quadro é um close na cara dele. Ele tá olhando com uma o cara... endereço. O papel. Isso, o papel com o endereço que o Tom deu. E ele acha o endereço numa entrada de um prédio velho. No penúltimo quadro ele vê, tem uma escada subindo e ele chega, abre a porta e o que ele encontra é basicamente uma sala de aula. Virando a página, Evaristo. Virando a página, a gente vê a sala onde ele tá. Tem um cavalete ali com uma placa escrito Grande Monge está de olho em você. E bem perto desse cavalete, sim, a gente vê aqueles trajes que aqueles caçadores estavam usando no início. Sim, ou seja, os caçadores, para situar o ouvinte, os caçadores que ameaçaram o Dane numa cidade e que claramente eram os membros dos Invisíveis. Sim. Que a gente vai descobrir depois, né? Aí na mesa a gente vê uma granada e aquele belíssimo capacete do King Modo. Isso, aquela máscara junta com respirador, junta com snorkel, junta com uma peruca que devia ter sido projetada para uma exposição de alta costura por alguém que é uma mistura do Clodovil com Jean Paul Gaultier. E aí, continuando, ele pega ele dá uma olhada ali nas roupas. A granada. Né? Aí, ele tá com... isso. E ele enxerga a granada. Obviamente, ele vai na granada, né? E ele olha, tá escrito sorria. Só que escrito com, na verdade, são recortes, né? De letras. Recorte de letras, é. Como as pessoas faziam antigamente pra mandar carta de terrorista ou sequestro. Sim. Pra não dar pra identificar quem por letra ou alguma coisa assim. Ou o tipo de coisa que o sequestrador fazia antes de ter inventado impressora doméstica e a fonte Arial Black. Pronto, é isso. E aí ele pega a granada e alguém fala, chegou atrasado. E aí no painel seguinte, atrás dele aparece quem? Doente, quer dizer, King Mob, passa. Tamo de férias. Isso em inglês é a mesma frase do refrão da música famosa do Alice Cooper, né? School's Out. Aí, vai, virando a página. Virando a página, King Mob continua, venha conversar depois da aula, McDougall. E o Danny, né? É, que nem o professor, né? E ele tá com os punhos dobrados assim na cintura, que nem professor da dublonca, e o Dane tá putaça. É, filho da puta, você me deixou jogado na rua, eu ia estar morto se não fosse o Tom. E aí o King Mob, mostrando que o Dane não é o único com sutileza, ali fala, para de chorar, amigado, que foi pro teu bem. Choque curto e direto, o único jeito de lidar com desgarrado antissociais que nem você. Aí ele pergunta, o Dane pergunta o que aconteceu com ele, né, o que aconteceu comigo, cadê o Tom? Atrás dele aparece a Robin, né? A Red Robin, que é engraçado, é a primeira vez que a gente já vê. Eu acredito que nessa página, todos eles já estavam nessa sala quando ele entrou, mas ele não viu, porque eles estavam... Ah, só. Eles estavam invisíveis, sim. Exato. Eles vão só aparecendo. Ela fala assim, ó, o Tom se foi, por que quer saber? É, a Ragged Robin, ouvinte, pra você que não está folheando, e lembrando, você tem um link pra esse gibi aí no post pra você ler enquanto a gente tá falando das cenas. Então você pode acompanhar enquanto você lê. E ela tá dizendo, Tom se foi, por que você se importaria, como o Evaristo disse, e ela é ruiva, com o cabelo bem fuzzy, assim, bem despenteado, e uma maquiagem de pancake com bochechas rosadas, né? Sim, no painel seguinte, o Danny meio desnorteado, né? Não tanto, mas A gente percebe que ele ficou abalado porque ele era legal, olha, ele era meu chapa. E a Robin fala, legal? Quem é que não precisa de amigo? A propósito, meu nome é Ragged Robin. Por sinal, sou uma louca. Normal, né? Aí o King Mobile fala, é Cell Boy. Sim. Uma das minhas preferidas aí do grupo. Oh, yeah. Com certeza. É a porradeira do grupo, né, Setor? É, ela é a porradeira do grupo. E uma das melhores. É ela e a Fanny são as melhores e pronto. Aí a Boy fala, bem-vindo aos Invisíveis. Você tá com uma aparência boa. É porque... Aqui, novamente, eu acho que ela fala isso porque ela é aquela mulher do ônibus que vê ele no lixo. Logo no sim, começo. Sim, isso mesmo. Eu acho que é por isso que ela faz esse comentário com ele. Virando a página. Ele tá, pô, o que que tá pegando? Era vocês vestidos de caçador, não era? Eu sabia que eu tinha visto vocês antes. E aí, o painel seguinte, chega a Fênia, né? Botando a mão ali. A melhor de todas. Ela fala, a gente tá de olho em você, papinho. Como é que não ia ficar? E o Danny sendo merda, né? Caralho, pelo menos. Merda agora, que ele é. Pô, tira a mão, cara. Se afasta, né? E a Fanny, com toda a sua finesse e elegância, fala, oh, ele morde. E cara, ela fala, cara encantador, mas prefiro que me chame de Lorde Fanny, querido. Por enquanto. É certo que logo vai me chamar de querida que nem os outros. A Fanny é maravilhosa, cara. O Danny, claro, porra. Ele morreu mesmo, então morreu. Eu nem falei nada pra ele, achei que era zoeira. O King Mob responde, ele morreu, você viveu. A gente tem serviço pela frente, tá treinando você pra nos ajudar. Continuando, né, ali a gente já vê no painel seguinte o grupo reunido, a Boy correndo, a Robin ali atrás, a Fanny também. E o King Mob, o cão maravilhoso dela, com um belo sorriso que ela tem, realmente. Sim. Acho, aliás, só dentro aqui que eu acho curioso como o Steve Yao com de caprichar no sorriso dela. É bonito, bem bonito. Sim, ele faz ela sempre com um sorriso encantador. Não que ela não tenha desenhada pelos outros, mas ainda assim, vai. E aí o King Mob fala, o exército invisível é coisa pra macho. Acha que consegue encarar, e é engraçado que ele fala isso e tá lá três mulheres atrás dele, né, cara? É, ele tá falando isso. É muito bom. Eu acho até que a Robin tá olhando pra ele assim, veio com uma cara de a filha da puta, né, engraçadinho. Bom, virando a página, a gente tem a Torre de Londres, né, com o Big Ben ali, e no quadro seguinte o que parece um telefone de ouro, né? Com sangue, né, cara? Espirros de sangue na mesa em volta, isso. E a gente vê uma figura ali de terno, né, cara? Um sombreado bem peculiar no rosto. A gente só consegue distinguir o formato da boca e o brilho dos olhos, né? Isso, e aí, exatamente. E aí o telefone do painel interior, o Sadano comentou, ele tem uma luzinha que tá brilhando, né? É, ele não tem, melhor ainda, ele não tem teclado, que é uma coisa que naquela época ainda tinha, né? É. Ele não é nem telefone de discar e nem o de teclado, ele é um telefone que aparentemente só recebe chamadas. Sim, ele parece o telefone da Minas Superpoderosas. Fica só pisca. Ou o telefone vermelho do Batman, se fosse o caso. Lá da série dos anos 60. E aí ele atende o telefone, e aí ele fala assim, é claro que eu ouvi falar do Harmonia, as ondas de choque daquele incidente chegaram até Rexmund e aos perdidos. Não duvido. Ele fala não duvido porque não aparece o que ele tá escondendo do outro lado, né? Quem tá do outro lado. Sim. E aí, no painel seguinte, a gente vê do lado de fora de uma casa, pela janela, isso, uma silhueta falando ao telefone, né? E aí ele comenta, essa pessoa que tá falando ali ao telefone fala, localizamos um esconderijo invisível no Sorro. Ah, agora a gente sabe onde era aquele lugar, Sorro. Sim, no Sorro, ok. Parente do Sorro, né? Aí ele fala, estou enviando... Puta que pariu! Estou enviando nossos agentes, sim, já estão a caminho. Quê? Só achei que você gostaria de saber que está sendo usado por King Mob do grupo dele. Achei que isso ia mexer com seus brios, Orlando. É o No Orlando, a gente já sabe isso. Que é a figura ali. O sujeito da cara esfumaçada ali, isso. Enfim, continuando, né? Aí a imagem que estava no, na câmera, meio que dá a entender que vai se afastando, a gente ia ver a porta ali do prédio. Isso, né? a porta da casa, isso. Aí ele continua, enfim, veja, tem um ritual marcado no ministério, e se for que nem os últimos, estaremos até o joelho de sangue e sêmen, pelo menos nas próximas 12 horas. Por isso você tem a minha autorização para proceder com o melhor julgar. E por favor, Alan, dessa vez tente não deixar bagunça. E isso aqui a gente vai ter um desfecho em outra historinha também. Virando a página, a gente volta para aquela sala de aula. O Danny tá de braços abertos, falando: eu só quero saber o que vocês fizeram comigo, eu vi coisas, cara. No segundo quadro ele tá em close, falando: só me diga por que que vocês fizeram isso e daí eu vou embora. Tudo aquilo de pular e tal, era tudo besteira, não é? Aquelas coisas que eu vi, eu tava viajando no mofo azul e imaginei tudo, não é? Vocês só estavam fudendo com a minha cabeça. Terceiro quadro são só o King Mob com a Boy e a Ragged Robin do lado. E ele fala: não existe esse tal de mofo azul. O que existe é musgo nas paredes de uma velha estação de metrô. Você não consegue ficar doidão com aquilo. Só te interrompendo um pouquinho, é bom a gente notar que no primeiro painel tá todo mundo sorrindo ali do grupo do King Mob, menos a Robin. Sim. Né? Percebe que ela tá. É, ela tá ficando mais preocupada a cada quadro. Isso, a cada quadro ela vai mudando a expressão dela. Isso, no quarto quadro a gente vê o King Mob, mas o foco do quadro é ela. O King Mob tá falando: tudo que aconteceu com você foi real. Nós estamos tentando desfuder a tua cabeça. E ela põe a mão na cabeça, como se estivesse tentando conter uma enxaqueca. Ela fala: ai, tem algo vindo. Como é que tá a tradução disso aí? Mirmidones. Ah, é a mesma coisa, Mirmidones. Aqui eu não tenho ideia do que seja isso. Algo está vindo, Mirmidones, devemos ir. Fanny e a Ragged Robin saem para um lado juntos, a Boy sai para o outro lado, fica o King Mob e o Danny no meio. E o King Mob fala pra ele: certo, é hora da gente ir, você tá pronto? A Robin, na verdade, tá pegando um giz e riscando alguma coisa ali no quadro, né? Ah, é verdade, agora que eu notei. Ela tá escrevendo alguma coisa no quadro, na lousa, né? No quadro negro. E aí, só quero que vocês se atentem nessa página ainda, no painel anterior a esse pensador leu agora, a bela narina e a cabeça de ovo do King Mob ali. Sim, sim. Ele é o... Como é que chamava no Dragon Ball? Ele é um Kuririn. Mas só que, diferente do Kuririn, ele tem um narigão, né? Ele tem nariz, é verdade. Cabeça de ovo é ótimo. Agora, avançando, o Danny fala: sei lá, e se eu não quiser fazer parte? Aí o King Mob fala: ó, você já faz parte há tempos. Mas se não quiser vir com a gente, se não quiser saber do todo, pode seguir seu rumo, é possível até que sobreviva. Mas essa é sua última chance, a porta só se abre uma vez. Você só tem que se perguntar se vale a pena se agarrar à vida antiga e pesar se vale a chance de ser livre de um jeito que nunca imaginou. No terceiro painel ele já tá engatilhando, cai colocando um pente numa arma, né? Isso, exato. O King Mob não sabe fazer nada sem dar tiro em alguém. E aí ele continua: você sabe que o velho Danny McGill morreu naquela queda. Pode ficar agarrado ao túmulo pelo resto da vida ou pode vir com a gente e ser Jack Frost. Tem 30 segundos para pensar. E aí no painel seguinte o Danny ficou para trás. O pessoal tá correndo, né? A gente já vê a Boy ali perto da porta. O King Mob isso, pão, seguida pela Robin. Isso, todo mundo para fora. Vai, vai, vai. E o Danny, no painel seguinte, né? O Danny, caralho, deixaram para trás mesmo, né? Com cara de merda ali. E aí no último painel ele vai correndo. Ei, espera um minuto. Aí o painel seguinte... Parece aquelas cenas de filme, assim, que a gente vê em filme, desenho, tem pra cacete também de... Não vou com vocês, não sou obrigado, você não é meu pai, não é minha mãe, por que que eu vou? Aí vai todo mundo embora e fala: ei, não me deixa aqui! Sim. Aí a página seguinte... Essa página deixa pra ti, pessoal. Deixa pra ti essa. Essa me deixa triste mesmo. Sim, tá bom. Essa me deixa triste de verdade. Essa, porra, é como se fosse o epígrafo do Tom, né? A gente tá vendo um painel, aquela mesma estação abandonada de metrô, vazia, com um homem que a gente vem a descobrir depois, que é o Tom, andando no escuro com uma tocha na mão, provavelmente a mesma tocha que ele carregou enquanto tava se jogando do prédio, e ele tá fazendo uma citação. Ele fala: de minha longínqua e escura cela, ou do profundo abismo no inferno. E a gente vai acompanhando ele à medida que ele vai... Vai sumindo no escuro, né? Não é que ele vai sumindo, ele leva até... ele segura a tocha na mão até certo ponto e depois ele larga ela queimando e vai sozinho. E ele continua: o louco Tom veio ver o mundo novamente para acalmar seu pobre e atormentado cérebro. Plutão ri e Proserpina está contente. de ver o pobre e nu Tom O'Badman louco. Estou pronto. A festa acabou. Está tudo bem. Ele larga a tocha no chão e depois a gente vê só a plataforma vazia. Isso é triste pra caralho. Porque eu adorava o Tom. Essa página de top páginas que te fazem chorar. Exatamente. Última página, Evaristo, manda. A gente vê ali um coturno, né? Alguém dando uma bicuda na porta, quebrando a estrada. Coturno de milico, isso. É. Entrando na sala de aula. Aí a gente vê um deles, provavelmente o chefe ali dessa milícia ali. Fala, da comitiva ali, sim. Ele fala, merda, tem até o cheiro deles, porra, dá pra sentir o cheiro. Aí um dos merda fala assim, senhor, aqui na mesa, não podem estar longe. E aí a lousa que tava escrito antes, do grande irmão está de olho em você, bem abaixo está escrito, aprenda a ser invisível. E a gente vê mais embaixo ali na mesa a... É engraçado, rapidão, antes de você continuar, eles estão usando um uniforme milico e tal, mas eles têm uma máscara completamente preta, não tem espaço nem para os olhos, mas com um quadrado no lugar da boca, que deve ser um negócio de comunicação, talvez. Continua. É, mas máscara é só do masoquista. Caralho, isso aí. A gente vê nesse painel que tem outra lousa, a granada sem o pino, né, cara? Tá lá a granada. Isso. Aí o cara olha, filho da puta, sempre, porra, não tem pino, porra, não tem pino. E aí ele manda a galera correr. Os dois últimos painéis são um close progressivo na granada. Aí ele fala assim, corram antes que não termina, né? Não, acaba aí. Muito bom. Essa, pra mim, com certeza é uma das mais tristes. Não vou dizer que seja a mais triste, mas é uma das mais tristes. E, ao mesmo tempo, continua mantendo um nível de qualidade. É uma história foda para caralho. O que você achou, de maneira geral, da quarta edição dos Invisíveis? É triste, né? Triste pela despedida do Tom. Não sei se ele vai aparecer novamente na história. E por favor, também não me encontre. Mas por outro lado, é interessante a gente ver como tá o Ben, de certa forma, começa. Não vou dizer que ele já amadureceu, mas ele começa a dar aquele pezinho, aquele passo para o amadurecimento, né? Isso, é como se até essa despedida do Tom ele estivesse fazendo a desconstrução do Ben. E a partir de agora fosse a reconstrução de um jeito diferente, né? É, porque, de certa forma, é tipo, todo, não sei tu, provavelmente tu não, porque tu teve contato com as coisas mais cedo do que eu, provavelmente. Mas a gente, okay, quando é jovem, adolescente da idade do Dennis, tem tendências a ser um merda, né? Eu, pelo menos, sempre comento que ali pelo meu na oitava série ali, no primeiro ano, segundo ano do ensino médio, se eu não tivesse conhecido um professor de sociologia e tido contato com muitas pessoas que foram essencial assim para me apresentar coisas que prestam na vida, eu facilmente seria um desses merda aí, bolsonarista não, porque eu nunca fui burro, né? Mas eu seria um merda. Ok, já é um bom princípio. Eu seria um merda, eu não seria uma pessoa da pessoa que eu sou hoje. E meio que é isso, pra te aceitar o que tu tem que mudar, tu tem que se desconstruir, né, cara? A desconstrução, de certa forma. Exatamente. Às vezes é dolorido, não no sentido físico, mas toda mudança acaba sendo dolorida de alguma forma, né? E meio que aconteceu com o Danny, tá aprendendo ali. Teve um breve momento do que é a vida, que até então ele provavelmente só conhecia a desgraça, né? E aí ele teve contato com o Tom, teve um vislumbre do que é de felicidade ali, uma figura paterna e tal. E depois de liberdade, né? É, ele perdeu aquilo e agora vai ter que aprender com as próprias pernas, né, cara? Vai ter que andar sozinho agora. É, eu não sei nem se eu definiria que o Danny cresceu na desgraça e tal. Ele era de uma classe trabalhadora, a família dele e tal, eles não tinham privilégios e tal e coisa. Mas ao mesmo tempo ele tinha onde morar, é que ele era rebelde por natureza. O Dane era aquele cara que, possivelmente por influência do mundo afora, ele se deixou levar, não pela desgraça da vida dele, porque a vida dele não era tão ruim quanto a de milhões de pessoas em estado pior do que ele. Mas ele tinha sido engolido por aquela métrica do capitalismo que você é um merda porque você podia agora ser melhor, você podia ter um carrão, você podia ter um último iPhone, você podia ter roupas fodas e tal. Ele estava engolido pelo sonho de consumo do capitalismo, de que ele era um merda por culpa dele e que ele tinha que fazer mais pra ser aceito, sabe? Sim, sim. Boa. E ele, essa desconstrução dele foi literalmente uma morte, né? Ele teve que se jogar de um prédio pra aquele terror que eu vejo a metáfora dele se desligar, dele se jogar de um prédio como sendo a abertura de um sigilo, né? Ele, sei lá, pulou de bungee jumping pensando num sigilo e aquilo, a sensação de terror mudou a cabeça dele, sabe? Ativou o sigilo de certa forma. Mas foi muito legal, cara. Você vê realmente a história, se a gente parar pra pensar, nessa quarta edição, tudo que aconteceu antes foi o prefácio e agora a história começa. Sim, agora que a gente vai conhecer mais do que são, o que são os invisíveis de fato, né, cara? E os inimigos dos invisíveis, né? Que a gente teve um vislumbre nojento, sadomasoquista, safado na primeira edição, mas desde então, fora pela aparição dos caçadores com os cães lá perseguindo a moça, a gente não teve mais nada, né? Agora que a gente vai ver os dois lados, assim, vão mostrar as cartas, por assim dizer. Sim, sim. Não, eu disse, agora que o negócio se engrena. Correio Mod, reagindo às bombas de comentários explosivos. Mas então, senhor Evaristo Ramos, estamos agora no Correio Mob, nossa sessão de feedback de episódios passados, e eu gostaria de pedir ao senhor que lesse a primeira mensagem que a gente recebeu de gente que é gente igualmente liberta ou em busca de ser, guerrilheiros anarquistas que acompanham essa história tão magnífica com a gente. Quem mandou o primeiro recado aí? Primeiro que tem aqui é do André Martuchelli, que eu sempre achei que era Matuchelli, não era Matuchelli, né? Mas que colocou Martuchelli. Cara, eu não sei falar nem português direito, imagina um nome requintado desse. André Martuchelli é um grande artista também, eu acompanho o trabalho dele no Blue Sky. Tem, quadrinista, ilustrador, o cara é foda. Sim, ele comentou lá pelo Blue Sky. Na verdade, ele recomendou pelo Blue Sky, né, o Comicos Invisíveis. Ele falou aqui: queria compartilhar com vocês o podcast Comicos Invisíveis do Teatro Escuro do Pensador Louco, dos queridos amigos Evaristo Ramos e Pensador Louco, melhores reviews de Os Invisíveis do Grant Morrison. Porra, André, muito obrigado, cara. Eu te admiro pra cacete, gosto muito da tua arte, acho a tua arte fantástica, e mesmo que você não fosse artista, eu te admiraria pra cacete porque você tem cabelo e eu não, cara. Só isso já vale vários pontos. Cara, muito obrigado, espero... Eu sei, e eu te peço desculpa, eu sei que o episódio... demorou pra cacete pra sair um novo episódio. A vida da gente tem seus próprios demônios pra se lidar e às vezes demora. Mas, pô, não esquecemos e principalmente não esquecemos do teu recado. E, pô, muito obrigado. Também quero agradecer, gente. Já sigo, a gente já se segue ali há algum tempo, né? Alguns anos, eu acho. Tanto pelo Instagram, pelo Skype, Twitter. Acho que eu nunca... Pode escrever. Nunca troquei uma ideia com o André. Mas obrigado pelo comentário aí. E como o Pensador falou, né? Aliás, serve para qualquer outra pessoa. A gente tem, tem as nossas coisas para dar conta que seja profissional ou pessoal, né? E por isso às vezes atrasa. Mas não quer dizer que a gente não lembra de gravar, cara. Só bem que não tem como, né? Prioridade isso aí. Às vezes, infelizmente, não dá. É. Mas sai. Mas o importante é que vai sair. Vai. Em algum momento sai, cara. Nem a morte pode nos parar. Quer dizer, a minha. A de Evaristo, não sei. Não sei como é que ele lida com a morte dele. A minha é minha amiga aqui. Volta e meia, eu olho aqui pro lado e ela tá assim: tu tá abusando, filha da puta. Segura na cachaça. A minha é minha amante, pô. Vive me fudendo. Maravilhoso. Vamos lá, segundo comentário veio de Estela Pinheiro, nossa apoiadora aqui do Teatro Escuro. Nossa, eu não posso mais falar bicho do mato só porque ela não aceita convite pra gravar, mas eu vou falar assim: eremita da vegetação. E ela nos escreveu dizendo: oi, aqui é a Estela de novo, passando para dizer que ainda não li os gibis, mas em compensação adoro tanto a discussão que ainda não sinto falta deles. Mais ainda, queria só dizer que minha mãe era adepta do modo Tom, ou seja, ela me lascava o tapaço na orelha quando queria e não vinha a conversa só não vinha a conversa filosófica junto depois. Só quem sobreviveu para saber como são as mães tons brasileiras. Beijinhos. Eu sei bem, Estela, eu sei bem como é isso também. Entendemos. Todos nós, assim, respeitadas as proporções geracionais entre eu e Evaristo, pelo menos podemos dizer que levamos nossa cota de corretivos na orelha. Sim. Às vezes, não só sem a conversa filosófica, às vezes sem um motivo também. A gente tinha que adivinhar duas coisas. Primeiro, quando a orelha ia desinchar, e em segundo, o que é que a gente fez para aquilo acontecer? Vai lá, Evaristo, manda ver. O outro comentário aqui é do Norberto Silva, figurinha aí conhecida do grupo de teatro escuro lá do Telegram. Grande escritor, grande brother. Um grande apreciador da arte de odiar Rob Life. Mais um episódio regado a ácido, pois é isso que eu sinto ao ver essa HQ. É como se as viagens representadas nas páginas desafiassem nossa noção de realidade. Lamento não ter ido na juventude para poder comparar minhas impressões no antes e depois, teria sido muito legal. Parabéns por mais esse cast, pessoal. Vocês são incríveis. Obrigado, Norberto. Acho que não tem problema não ter ido da juventude, né? Padrinho é temporal, A gente pode ler aí sempre que quiser, mas eu entendo o teu ponto aí de comparação. Agora, páginas que desafiam nossa noção de realidade, tem um padrinho que eu chamo de Heróis Renascem, ou qualquer um do Hobby Life. Lá vem. Experimenta aqui. Cara, que desgraça, ele não se segura, cara, é incrível. Experimenta ver como isso desafia a tua noção de realidade. Experimenta. Eu acho o seguinte, Norberto, apesar desse absurdo que Evaristo Ramos acabou de dizer, eu acho assim, se você pegar duas pilhas de gibi, sendo de um lado Os Invisíveis e do outro lado Heróis Renascem, e deixarem as duas mofando, e você decidir fumar o mofo das duas, o resultado só vai ser bom na primeira. A segunda, cara, eu não sei se você voltaria da bad trip. Muito obrigado, Norberto. Valeu, cara, por ser esse brotherzão. Passe aí pra ouvir. Pô, mais um que reclama da gente demorar pra gravar. Cara, espero que esteja tudo bem agora. Vamos lá, senhor Evaristo. Agora, um comentário do nosso traficante cultural, nosso grande amigo, apoiador aqui do Teatro Escuro, Sérgio Cabral. O cara que consegue achar as obras que às vezes a gente precisa pra gravar. O cara que conhece as mumunhas e as quebradas da internet e da Deep Web. E ele nos diz, boa noite, pensador e Evaristo. Primeiro, impossível superar toda a sensualidade interpretativa de Luciano Dias. É verdade. Depois de sua passagem pelo episódio, tal qual um íncubo, ele agora habita meus sonhos eróticos. De todos nós, né, Evaristo? Todos nós, com certeza. Principalmente o meu, que eu tenho contato ali com ele. Escuto certas conversas, assim, ele dá aquele gemidinho aí, fica coisa de louco. Ele continua aqui. Não tenho muito o que acrescentar. Vocês destrincharam o episódio de forma excepcional, mas tem dois detalhes que me vieram à mente quando os caçadores pegam o Dane e eu vejo de forma bem simplória dois motivos para eles não os matarem. O primeiro é a necessidade de debochar e demonstrar poder. Podemos te matar quando quisermos. Nem tua vida mais te pertence. Ele faz essas duas citações entre aspas. Outro detalhe interessante é a questão da caça. Poupar o filhote para que cresça e se torne uma presa digna de ser caçada. Dar a notícia de que mataram o Tom é também uma forma de retirar a esperança do moleque e o desestruturar. Bom, não vou mais me estender aqui, mais uma vez parabéns pela escolha da obra para este projeto. Olha aí, Sérgio, eu acho que você mandou muito bem, porque realmente são estratégias bem escrotas, assim, do opressor sobre o oprimido que você escreveu aí. São formas que pô, a gente vive num mundo repleto de fake news e negacionismo e etc e tal, e grupos de zap zarpando essas mensagens pra cima e pra baixo, pra esquerda, pra direita, pra todo lado, e não deixa de ser muito diferente, falar que não tem solução, que a tua vida é uma desgraça mesmo, que não seja, e você mostrar que isso são estratégias do opressor, eu achei muito legal. O que é que você achou, Evaristo? Achei sensacional, porque acho que é realmente isso, eu não tinha parado pra pensar por esse lado, viu? E quando a gente vai descobrir, como a gente descobriu agora há pouco, que eles, na verdade, eram os invisíveis, né, cara? Querendo. Sim. Querendo dar uma lição no Danny, fica bem claro isso. Querendo dar aquela cutucada, assim. É. Falando, porque eu, até então o Danny era o. Não, porque eu dou conta, eles me viram sozinho nessa porra, que eu sou foda e ninguém bota em mim. Exato. E aí é bem como o Sérgio falou, ele chega com ele e fala assim, moleque, eu te mato era o que tu quiser, pô. Não manda na tua vida não, seu merda. Muito bom. Sérgio, cara, muito obrigado por ser esse grande brother, grande apoiador. Obrigadão, e por estar sempre aí para comentar com a gente. Valeu! Última mensagem, senhor Evaristo Ramos. Quem é? Rômulo Mara. Sinto que tenho de usar substâncias para ler os gibis. Que pensar, então, de ler ouvindo esses dois facilitadores de LSD falar a respeito? Alguém chama minha mãe. Tipo, eu fico contente. Não posso dizer que ajudar a entender o padrinho, mas pelo menos as pessoas se sintam à vontade aí, porque às vezes eu fico meio inseguro que eu tô falando, sabe? Não sobre o que eu penso, porque eu só, com relação ao que eu penso, eu só errei quando pensei que estava errado, como diria o professor Girafales. Mas às vezes eu fico com medo assim, de não me fazer entendível, sabe? Parece. Às vezes, quando eu tô falando, eu saio, eu crio uma cópia minha e fico me ouvindo enquanto fico falando, aí fico falando, nossa, você é muito otário, cala a boca, burro pra caralho. Mas obrigado pelo comentário aí, Rômulo. É, Rômulo Mara era de Cuiabá, né? Você apoiou a gente durante um tempo, te agradeço muito, muito por isso mesmo. Eu só queria dizer que eu não sou facilitador de LSD. Acho que nem o Evaristo. O Evaristo, na verdade, ele é facilitador de vídeos do Paulo Cogos no teu Telegram, aquela coisa terrível, que tal como o Sérgio falou, também há uma estratégia de opressor para acabar com a paciência e a vontade de viver das pessoas. Eu tô denunciando este criminoso, este terrorista social que é Evaristo Ramos, mas assim, LSD eu acho que ele não faz, não. Quer dizer que o pensador tá fazendo aí é aquilo de acuse os outros daquilo que você faz. É isso que ele tá fazendo. Que isso. Evaristo Ramos, muito obrigado por ter me ajudado aí a destrinchar mais um quadrinho fora dos invisíveis. E agora fala pra gente, fala pro ouvinte qual música você escolherá pra acabar este episódio. Eu escolho uma música do Bad Brains, chamado Banned in the Sea. Banned in the Sea, pelo Bad Brains. Muito bom, fiquem agora com a escolha de Evaristo Ramos. Até o próximo Cômicos Invisíveis, que eu espero que não demore muito para sair. E fomos! Abraço! Battle for no war. If it's the right time, the right mind.